Nete. Queria agradecer a tutti i miei patroni. Sto qui comprando meu azeite de oliva não tão virgem. Já tá um pouco rodado. Antes eles vinham cá, me traziam um canone, não me traziam um yakisoba, não me traziam porcaria nenhuma. Agora tá tudo comprando e patrocininho do Jurassicast. Quero agradecer e dizer que ninguém vai morrer. Por enquanto. Gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Dois participantes. Só um fica. Quatro blocos de perguntas. Três perguntas para cada. Vence quem tiver mais pontos. Concorra a prêmios incríveis. Fique agora com Yasmin, Miotti. E está começando mais um Quem Quer Ser um Dinossauro? Estamos aqui os quatro? Não, os cinco! Estamos aqui os cinco reunidos para mais uma aventura, que é o Quem Quer Ser um Dinossauro? Yeah! Aê, todo mundo bate palma! Vocês estão animados? Vocês estão emocionados? Vocês estão amedrontados? Porque nós vamos começar com o Quem Quer Ser um Dinossauro especial filmes de aventura. Que tema abrangente, não é, Miotti? Ficou bem abrangente. Eu acho que a gente pode até falar de cada filme que for falado aqui. A gente pode fazer um depois, né? É, pode acho ser. Acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena. Ou dá pena. Não, vale a pena. Não, vale a pena. Todos os filmes aqui vão valer a pena. Excelente. Sessão da tarde vai predominar. E aí, galera, eu sou o Trabuco, participei do Quem Quer Ser um Dinossauro de Esportes. Tomei uma surra de todo mundo, fiquei em último lugar, contratei o advogado do Fluminense, tô aqui de volta. Sucesso! Tem algum filme preferido de aventura? Indiana Jones, velho. Favorito de muitos aí, hein? Tem gente que chega, botou a mão perto do coração e deu uma lágrima. Eu sou o Galk, eu participei do Quem Quer Ser o Dinossauro de Games. Comecei ganhando e, de repente, tropecei na casca de banana e acabei perdendo. E tamo aqui, né? Tamo de volta. E um filme de aventura que você gosta? Cara, não tem um gênero assim que eu diga, meu Deus, me apetece, porque eu sou mais dos filmes de terror. Mas eu gosto bastante de aventura. Não tenho um preferido, mas gosto bastante do gênero. Eu sou o Ayrton, primeira vez que eu participo do Quem Quer Ser um Dinossauro, sou ouvinte do Jurassic Cast desde quando começou. Olha, early adopter. Melina, te amo. Oh, a concorrência tá ficando grande, hein? Tá ficando complicado, cara. O meu filme preferido de aventura era um filme com a Christina Ricci, que ela pegava um barco ali atrás de um tesouro, passava na sessão da tarde. Posso mudar meu filme, Miotti? Pode. Eu gosto de Elvira, cara. Agora que eu lembrei da Sessão da Tarde, é, Elvira, né? Me fez mais aventura. É, Elvira fez parte da adolescência de muita gente. Cassandra Peterson marcou. Eu conheço ela com a palma da minha mão. Com certeza. Opa! Se tem uma parte do seu corpo que conhece, com certeza é a palma da sua mão. Então é isso, apresentados os concorrentes que vão concorrer a prêmios fantásticos, vamos apresentar o prêmio fantástico, né? O perdedor, como sempre, vai ganhar ingresso para o cinema. E aqui o único que tem direito a participar de novo vai ser o Ayrton. E o vencedor, Miotti, vai ganhar o quê? Os mesmos ingressos para o cinema e um livro de luxo e também o Blu-ray dos Goonies. Meu! E esses prêmios são oferecidos pela Rio Geek Store. Nosso patrão mais patrão da vida, assim. Então é Games. Todo mundo muito emocionado, muito com sangue nos olhos e vontade de ganhar. Sempre! Aqui é Jack Burton, eu nasci pronto. Escutem o velho expresso das costeletas e ouçam o Jurassic Cast. Oi, meu nome é Chris Parker. Eu moro em Oak Park, um bairro bacana. Eu acho que eles já notaram. Estes são Brad, Sarah e Daryl. Estamos numa encrenca. E bota encrenca nisso. Eu e meu namorado, Mike, hoje é nosso aniversário. Mas aí ele cancelou e eu fiquei presa cuidando desses três. And it's so hard. Então vamos lá para o primeiro bloco de perguntas e respostas do Quem Quer Ser um Dinossauro, edição Filmes de Aventura. Primeiro bloco vale 10 pontos a cada pergunta correta, cada pergunta errada vale menos 5 pontos. Você não precisa responder e ele é múltipla escolha. Primeira pergunta valendo 10 pontos. Em relação aos filmes de Indiana Jones, olha aí, qual dessas alternativas está correta? Letra A, Marion Karen Allen. B, Elsa Kate Capshaw. C, Willie Allison Dodie. Ou D, todos estão corretos. Trabuco respondeu o que, Trabuco? Eu acho que é a Marion. Galki? Eu acho que é todas. E o Ayrton? Kate. E a Yasmin? E aí, quem respondeu que é a Marion, acertou e levou 10 pontos. 10 pontos pro Trabuco. A Marion é a Karen Allen, a Elsa é a Alison Dude e a Willie é a Kate Capshaw. Segunda pergunta. Em A Múmia, quais os nomes do sacerdote do filme e sua amante, respectivamente? Letra A, Imhotep e Anaxunamun. Letra B, César e Cleópatra. Letra C, Imhotep e Isis. Letra D, César e Anaxunamun. Galk, qual a sua resposta? Letra A. Ayrton? A. E o Trabuco? Eu fui de letra C, Amotep e Isis. E aí, Yasmin? E os papéis se inverteram. O Trabuco ganha menos 5 pontos e os outros ganham 10 pontos. Aê, não vou de zero dessa vez. Terceira pergunta. Qual desses diretores não dirigiu nenhum filme do Super-Homem? Letra A, Richard Marquand. Letra B, Richard Donner. Letra C, Sidney J. Furry. Ou letra D, Bryan Singer. Ayrton, qual a sua resposta? C. Galki? Letra C. E o Thiago? Cara, eu respondi a letra C, mas eu acho que eu errei. E aí, Yasmin? Quem respondeu a letra A, ou seja... Ninguém. Ninguém. Teria ganhado 10 pontos, como ninguém respondeu, ficou todo mundo na negativa. Richard Marquand é o diretor do Retorno de Jedi. Quarta pergunta, primeiro bloco. Kim Cattrall, atriz de Sex and the City, atua em uma famosa aventura dos anos 80. Letra A, Jornada das Estrelas 4, De Volta para Casa. Letra B, Conta Comigo. Letra C, Os Aventureiros do Bairro Proibido. Ou letra D, O Rápido do Menino Dourado. Yasmin, o Trabuco passou. Então vamos lá com o Ayrton. Qual a sua resposta? Aventureiros do Bairro Proibido. O Galki? Foi Conta Comigo? E aí, Yasmin? Então o Galki ficou com menos 5 pontos, porque não é Conta Comigo. O Trabuco ficou com 0 pontos agora, né? Porque não quis participar. E o Roca ficou com 10 pontos. Essa é no Trapaça Prost. Quinta e última pergunta do primeiro bloco. Em quais filmes o Lex Luthor não aparece? Letra A, Superman 3 e 4. Letra B, Superman 4 e O Retorno. Letra C, Superman 3 e O Homem de Aço. Ou D, Superman 4 e O Homem de Aço. Vamos começar com o Ayrton. Ayrton, qual a sua resposta? Eu fui pela questão lógica da coisa, né? 3 e o Man of Steel, o Homem de Aço. Galk? Eu fui pela lógica também. Eu fui o Superman 3 e o Homem de Aço. E o Trabuco? Eu chutei criptonitaneamente na letra D. E aí, Yasmin? E aí que provaram que a lógica prevalece a sorte e quem respondeu letra C ganhou 10 pontos. Então, Biotti, como está o nosso placar no final desse primeiro bloco? O Trabuco está com menos 5, o Galk está com 5 e o Ayrton está com 20. Ninguém passa por aqui sem cantar um blues. Ei! Você aí, o que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar a Miotti fazer as coisas. Acessa aí patreon.com/JurassicCast, Cine, seja um dos nossos patrões. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. Então vamos agora para o segundo bloco, o bloco de perguntas e respostas. Uma pergunta e uma resposta. Sem múltipla escolha, agora tem que se virar. E vale 20 pontos cada pergunta acertada e menos 10 pontos cada pergunta errada. É, me diz uma coisa, se eu der um DVD do Capitão Yo pra você, Miotti, a gente ganha uma facilitada aí nas questões? Do Capitão Yo, beleza. To tumble and fall, or the mountain should crumble. Primeira pergunta, o que tem em comum os filmes E.T. e Os Heróis Não Têm Idade? No, I won't shed a tear. Vamos lá, Galk, qual a sua resposta? Eu escrevi que é o diretor do filme é o mesmo. Ayrton? Eu falei que a atriz é a mesma, a Drew Barrymore. E o Trabuco? Eu respondi que é o Elliot, o Henry Thomas. E aí, Yasmin? Trabuco, 20 pontos, meu chapa! Oh, yeah! A resposta é, eles têm o mesmo protagonista, o Harry Thomas. Stand by me, Segunda pergunta. Qual o nome da atriz de Uma Noite de Aventuras que concorreu ao Oscar de 1996? Yasmin, o Galk falou que não sabe, ele passou. O Ayrton, qual a sua resposta? A Susan Sarandon. O outro também conhece com a palma da minha mão. E o Trabuco? Se a Susan Sarandon tá nesse filme, eu pulei. Eu respondi que era a babá irresponsável lá, Elizabeth Shue. Qual a resposta certa? Gente, o Trabuco tá se revelando nesse segundo bloco, viu? Está corretíssimo, Elizabeth Shue. Sério? Concorreu o Oscar pelo Uma Noite em Las Vegas, que ela protagonizou com o Nicolas Cage. E ele ganhou o Oscar, não foi? Ele ganhou, cara. Ele ganhou o Oscar? Ah, é verdade. Terceira pergunta. Essa eu quero ver. Ah, faz se fuder. Puta merda. Qual filme Joey Pantoliano, Josh Brolin e Sean Austin trabalharam juntos? To tumble and fall over mountain. Ayrton, qual a sua resposta? Goonies. Trabuco? Cara, se não for essa, é muita coincidência, né? Os grandes irmãos fratelhos. Os Goonies, né, velho? E o Galk? Eu chutei muito grande o Conta Comigo, cara. E Esme, qual a resposta certa? O Galk chutou e errou porque era Goonies mesmo. Pelo menos vamos pro cinema. Quarta pergunta. De qual filme é essa frase? À noite eles voam, é melhor correr. Essas coisas com asas querem te morder. Stand by me. Galk, qual a sua resposta? Eu coloquei Um Drink no Inferno, cara. O Ayrton botou o quê? Garotos Perdidos. E o Trabuco? Jumanji. E aí, Yasmin? Jumanji. É isso aí. Nossa senhora. Santa humilhação, Batman. Quinta e última pergunta do segundo bloco. De que filme é essa sinopse? Dave Osborne é um jovem muito criativo que adora jogos de faz de conta e que frequentemente recruta seu amigo imaginário, o super espião Jack Fleck, para suas brincadeiras. Por conta disso, não é à toa que ninguém acredita nele quando o garoto jura ter testemunhado a morte de um agente do FBI. Nem seu próprio pai, o coronel Hal Osborne, põe fé na história do menino. Fato é que o agente morreu bem na frente de Dave e deixou para ele um cartucho de videogame. O jogo esconde os planos de um grupo de espiões internacionais e agora ele corre risco de morte, embarcando em uma aventura de verdade, com fugas de tirar o fôlego, balas reais e muita ação. Será que Jack poderá ajudá-lo? Que filme é esse? Yasmin, o Galk não respondeu. O Ayrton falou o quê, Ayrton? Jogo de guerra. E o Trabuco? Já passamos por ele hoje. Os heróis não têm idade. Eu lembro desse filme porque, inclusive, os planos estão depois que o moleque zera o cartucho, se não me falha a memória, cara. É isso mesmo. Eu lembro desse filme todinho, não lembro a porcaria do nome do filme. Ô, gente, no jogo, às vezes, a gente não consegue. E depois, sério. Então, é isso. A resposta é, os heróis não têm idade. Mais 20 pontos. E isso fecha o nosso segundo bloco de perguntas e respostas. Como está o nosso placar? Reviravolta. Reviravolta? O Ayrton, que tinha 20, agora tem 0. Nossa. O Galk, que tinha 5, agora tem menos 25. Nossa. E o Trabuco, que tinha menos 5, agora tem 95. Puta que pariu. Nossa. Stand by me. Stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh. Internet, tô aqui pra falar das canecas Jurassic Cast. A caneca mágica do Rock, a Thundercats, a DeLorean da Belina. Tudo lá na TheMagicBox.com.br. Entra logo, senão eu vou jogar laranja na tua casa. Agora é a hora do bloco favorito do Miote, o bloco de trilhas sonoras. Gente, está muito fácil, viu? E vocês têm chances de ganhar pontos por cada item. A gente pede que vocês acertem o nome do filme, o nome da música e quem compôs a música. Ou canta. Cada um desses itens vale 10 pontos. Pode chutar à vontade e não perde nada nesse. Primeira música, 40 segundos. Ayrton, você respondeu o quê das três opções? Goonies e a Cyndi Lauper. O Galk? Eu respondi que é os heróis não têm idade. Trabuco? Ah, essa começou easy, cara. É os Goonies, é a Cyndi Lauper e, se eu não me engano, é o The Goods Are Good Enough. E aí, Yasmin? E aí que o Galk ficou com 0, o Ayrton ficou com 20 e o Trabuco fechou nos 30. É os Goonies, The Goonies Aren't Good Enough e Cyndi Lauper. Próxima música, segunda música, 40 segundos. Ayrton, o que você respondeu? Olha, eu chutei o negócio do heróis lá, que vocês falaram o jogo inteiro. Galk. Eu não sei, não reconheci essa música de nada que eu me lembre. O Trabuco? Esse é o Coringa John Williams com o nosso querido ET, e se eu não me engano é Over the Moon o nome da música. Yasmin. A resposta correta é ET, Over the Moon e John Williams. Corretíssimo. É sério que é a única vez que é John Williams, eu não chutei isso? Tá vendo aí? Terceira música. Começando com você, qual a sua resposta? Eu chutei só o nome do filme, eu chutei O Rapto do Menino Dourado. Trabuco? Cara, eu chutei A História Sem Fim, a música é Never Ending, e se eu não me engano é Lima o cantor. E o Ayrton? Eu chutei Aventureiros do Bairro Proibido, e eu não lembrava o nome da música, e eu chutei a banda, ahá! E aí, Yasmin, qual a resposta certa? A resposta certa é A História Sem Fim, do Lima, e é Never Ending Story. Quarta música. Aí, tô com a sua resposta. Eu chutei Aventureiros de novo. Não sei se foi, mas... Galk? Tentei pela lógica. Eu chutei A Múmia. Aí, eu chutei o John Williams. Claro, não podia deixar de ser. E o nome eu chutei The Mummy. E o Trabuco? É, eu também. A música é bem épica. Eu chutei A Múmia também. Yasmin? E está correto. É A Múmia. Não é do John Williams. É do Jerry Goldsmith. E o tema não é The Mummy. É o tema principal do filme. O nome é tema principal. Última música. Thank you. Galk, qual o seu chute? Bem, eu chutei Superman, chutei John Williams, pra variar, e chutei Lois Temer. Vamos lá pro Trabuco? Cara, eu ia chutar o John Williams, mas eu quis pegar o nome do último, que é o Jerry Goldsmith. Única coisa que foi o chute meu. E o Ayrton? Eu chutei o Superman 1, 2, 3, 4, 5. O compositor eu não sei, cara. Então, Yasmin? Então, é o Superman, realmente. É do John Williams, realmente. E é o tema da Fortaleza da Solidão. Então, Miotti, eu acho que agora as coisas ficaram um pouco mais... Como ficaram as coisas? Eu perdi as contas. O Ayrton estava com 0, lembra? Lembro. Agora está com 30. O Galk estava com menos 25. Agora ele está com 5. Só que o Trabuco estava com 95. Agora ele está com 185. Eu vou passar esse podcast para minha mãe, ela vai ter orgulho de mim. Pergunta surpresa, a última pergunta, que valendo 50 pontos para quem acertar, menos 25 pontos para quem errar, e é obrigatório todo mundo responder. Essa é a única pergunta que é obrigatória todo mundo responder. Vocês sabem que, de qualquer forma, pelas contagens dos pontos, não adianta, o Trabuco já ganhou, né? Mas a gente tem que manter o espírito esportivo até o final. E para manter o espírito esportivo até o final, eu convidei aqui uma pessoa que vai levantar os ânimos desse programa. Essa pessoa só vai entrar para fazer essa pergunta. É a maravilhosa, a sensacional, a ruiva que permeia o coração dessa internet. É a Melina. E aí, pessoal? Melina, eu te amo! Jesus existe! E aí, Melina? Ai, caralho! Eu vou farpar. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Cara, alguém tá morrendo. Oh, meu Deus do céu. Faça a pergunta surpresa, Melina, pra eles. Star Wars Intergalactic Funk é o nome de uma versão um pouco mais soul, disco music, eu diria, do tema principal da saga composta pelo nosso amado John Williams. Quem é o autor desse funk e qual o seu ano de lançamento? Eu já usei essa trilha aí no Jurassic Combo. Menina, tem uma foto sua no meu tablet. Começando pelo Ayrton, qual a sua resposta? Ah, maravilhoso ano de 78, eu chutei na miúda e Kissing the Sunshine Band. Trabuco? Eu chutei que foi de 87, foi composta pelo John Williams por pressão do George Lucas. Nossa, John Williams compondo, né? Um funk. E o Galk? Eu chutei o melhor do funk carioca, eu chutei MC Lesbão e DJ Haroldinho. Qual a resposta certa, Melina? Resposta certa é Meco e o ano 1977, o ano disco. Em último lugar, com menos 20 pontos, a gente tem o Galk. Pô, é. Menos 20? Tá aí, Ayrton. Meu nome foi citado antes do seu. Ha! Pela Melina. Que? Que dimensão paralela é essa? Tá certo. Ele ganhou a noite. Genial. Fala o meu. Fala o meu agora. Pra mim só pra ficar doido. Ai, que feliz. Fala. Voz sensual, Melina, vai lá, voz sensual. E no meio da centopeia humana ficou o Ayrton com 5 pontos. Ah, Melina, que maravilha. E o grande vencedor, ele que fez 160 pontos, o Trabuco. Yeah, grande Trabuco. Ganhei essa porra. Trabuco e a sua gigante pontuação, fechando aqui o Quem Quer Ser um Dinossauro de Filmes de Aventura. Você tem algum jabá pra dar, meu filho? Tenho sim, cara. Eu tenho um podcast que chama o Nostrum Podcast. A gente sai quinzenal. O último episódio foi sobre o ET de Varginha. A gente tá com os recomendados no iTunes, se isso vale alguma coisa. Eita! Não sei se vale. Vale sim. Caminho de sucesso. A gente tá lá, tá começando. Foi o 13º episódio, só lá. Nostrum Podcast. Acessa lá, galera. Tá legal. Eu, vocês me acham no Facebook aí. O Região Livre, infelizmente, tá meio parado, né? Como pode ficar, mas eu tô participando do Ultra Badenista. E tem a página do Facebook, né? Do Região Livre, vocês podem me encontrar por lá também. Eu tenho um site, é mal ou menos, né? Não é o Jurassic Cast, chama a Igreja de Mussu. Eu faço review de filmes. Eu achei que fosse sobre a Belina. Ah, eu vou fazer um post sobre ela lá. Vou falar musa da minha igreja. Então é isso, internet. Com isso a gente se despede. Um beijo, um cheiro no coração. Queria agradecer muito a participação especial da Melina. É, obrigada! Saindo do primeiro dia do carnaval pra fazer essa aparição pra essa internet que te adora. E esses dois participantes também. Você fez a minha noite feliz. Linda, maravilhosa, tesuda, perfeita. Eu quero agradecer a participação dos nossos participantes. Parabéns, foi um episódio muito bacana. E é isso, Miotti. Eu agradeço a você também por estar aqui do meu lado sempre, como sempre. E no próximo mês teremos o que mesmo, Yasmin? Nem sei. Harry Potter? Você ia fazer a pauta, Yasmin. Era? Eu não lembro. Vai ser sobre programas de TV. Vai ser sobre programas de TV, outro tema bem abrangente. Quem vai fazer a pauta sou eu. Então é isso, internet. Um beijo, cheiro e um queijo. Até o próximo Quem Quer Ser um Dinossauro. Falou! Tchau! Tchau! Tchau. Tchau. Agora a nave tá subindo. Tchau! No mês do carnaval, no mês da putaria, no mês do oba-oba, no mês do olê-olê, a gente do JurassicCast escolheu os melhores bloquinhos de carnaval pra homenagear os nossos Patreons. É samba no pé, é pandeiro na bunda, é globeleza na televisão. E o primeiro Patreon é Alexandre Teixeira, do bloco Deita Mas Não Dorme. O Alexandre Torres já é do É Mole Mas É Meu. Meu porra nenhuma, é dele. Ana Carolina Martins, vem em mim que sou facinha. Olha. A Andrea é, imaginou? Agora amassa. Andrei Virgílio, empurra que entra. Nossa senhora. Arthur Jaime Silva Bonifácio, enxota que eu vou. Carlos Leão Guimarães de Alvarenga, escorrega na baba do quiabo, hein? Carolina Tchau, imprensa que eu gamo. Cláudio Capitio Valério Brito Ferreira, vestiu uma camisinha listrada e saiu por aí. Tô tentando ainda processar esse nome aqui. Que eu não entendi. Muito bom. Ai, esse é fantástico. Daniel Alexandre Moreira é catuca que ela pula. O Daniel Cacheta é o bacalhau na vara. Daniel Pascoal de Souza, nem muda, nem sai de cima. Devanir de Souza Júnior, panela preta da Curicica. Diego Jorge Alves Borges, parei de beber, não de mentir. Douglas Lombardi, rola preguiçosa, tarda mais não falha. Eduardo Gurgel é do bloco da vaca de Brás de Pina. Parece de Pato Branco falando. Foi o único jeito que eu arranjei de não errar o bloco. O Eldis é, se deixar, eu boto. Eliezer Souza, quem não aguenta, chupa. Puta que pariu. Emílio Mansur, aqui de Fortaleza, é já comi pior pagando. É, e pior que tem gente que traz as histórias mesmo. Felipe Aluoto, quero exibir meu longa. Giovanni Soares Zanon, só o cu me interessa. No alto daquele cume. Gustavo Emã, pinta mas não borra. Gustavo Faria, broxadão, a hora é essa. Gustavo William de Souza Santos, ilha encosta que ele cresce. Gutenberg Lima dos Santos, suvaco do Cristo. Hélio Longoni Plautz Jr., quem mora no Meia não bobeia. Isso aí foi Casalbé. Hélio Paiva Neto, cordão da confraria do Peru Sadio. Henrique Carlos Diniz, antes aqui que na UTI. Hugo Costa, baile da favorita com carrossel de emoções. Que brega esse aí. Foi mesmo. Né? Jean Carlos Kank, eu choro, curto, mas rio comprido. Ah, agora que entendi a complexidade. Que eu achava que era um rio mesmo. É. Eita, isso aí é poesia. Isso aqui é pra pensar, isso aqui é nível Xavier do X-Men. Jonabe Teixeira, virilha de minhoca. Ladino Maia, oba-oba do recreio. Esse é bem pra ele mesmo. Lauro, puxa que é peruca. Eita, sou eu que vou falar a mãe do Brunão? Quero não. É, você mesmo. Com todo respeito, senhora Liz Laganá, dinossauros nacionais. Lucas Dias de Freitas, mostra o fundo que eu libero o benefício. Sucesso. Marcelo, eu tô liso, mas tô na mídia. Márcio Machado Matos, Unidos da Pastilha Frouxa. Márcio Vinícius Ferreira de Freitas, miserinha de peru. Judiação. Genial isso. Matheus Belo, largo da mulher, mas no largo da cerveja. Patrícia Quintas, largo do machadinho, mas não largo do suquinho. Paulo Roberto Libardi, largo do machado, mas não largo do copo. Felipe Correia, bloco perereca assanhada e turma rola cansada. Agora esse aqui tem um bloco que tem tudo a ver mesmo, viu? Rio Geek Store, lojas de colecionáveis do bloco pode vir que tem. Porque esse tem. Tem mesmo, ele tem. Roberto Castelo Branco, Carneiro de Albuquerque. Vem que cabe mais um. Mais um nome nisso tudo? Não cabe, não. Rodolfo Bianchi da Costa. A galinha do meio-dia. É algum trocadilho que eu não sei ou é só uma galinha no meio-dia? É porque tem o galinho da madrugada. Ah, entendi. Tá. Oh, Biote, tu é a cara da inteligência. Biote que tá ligado nos carnaval. Rodrigo Vaz, ou vai ou mama. Sidney dos Santos Pires, me beija que eu sou cineasta. Silton Heleno Maciel Júnior, perna de cobra 100% amistício. Agora é a Sussu Mastre, perereca do Grajaú. Caralho. Tiago Fernandes, estica marimba da Fazenda Botafogo. Tiago Oliveira Martins, Costa Luz, vem suando que eu te enxugo. Vem não, mano, boa loura. Ah, se no carnaval ele se portasse com isso. Ah, por isso que eu nunca fui dessas bostas. Tiago de Vasconcelos Ferrado, quer me derrubar? Me empurra, porque bebendo eu não caio. Valdir Fumeme Júnior, é pequeno, mas vai crescer. Um dia, vai bombando que cresce. Vitor Dutra Freire, quem vai, vai. Quem não vai, não cagueta. Wanderson Barbosa, filhos do compadre Washington. Eita. Oh, esse eu saía. Olha tá isso. Aí o bloco, viu? E o Wesley Samp, regula, mas libera. Faz só o cu doce, só o cu doce. Passa só a Nutelinha ali. E a gente quer agradecer aqui todos os patrons e padrins que estão ouvindo a gente no carnaval, que vai continuar ouvindo a gente mesmo depois de beber todas, nesses 4 dias de zona, de putaria. No desbunde geral, use camisinha, por favor. Obrigado, gente, e até a próxima. Hermes e Renato e você no carnaval da MTV. Maravilha!